pela Rede USP de Rádio, Rádio USP FM São Carlos, Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, esta em 107,9, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas vamos atender agora ele, que é o Mauro Santa Fé, que reside em Porto Ferreira. O senhor Mauro Santa Fé nos escreve uma carta simpática e pela vez primeira está conosco. E o senhor Mauro Santa Fé diz que em Porto Ferreira várias e várias pessoas sintonizam a nossa emissora e estas pessoas ficam a ouvir um jardim, um coreto, a música e a saudade. Muito obrigado, gentil ouvinte, senhor Mauro Santa Fé, e que participe de mais vezes desse cartaz. Para ele, senhor Mauro Santa Fé, o ferreirense de Porto Ferreira, Gilberto Alves, defende do sambista Heitor dos Prazeres, Mulher de Malandro. Noranei, saudosa intérprete. Noranei, romântica intimista. Noranei, defende do Nelson Cavaquinho, em arranjo do maestro Gaia, Quando Eu Me Chamar Saudade. Tudo isso para ele, senhor Mauro Santa Fé de Porto Ferreira, que ainda quer ouvir do Cole Porter, compositor mundialmente conhecido, Cole Porter, melodia dele em adaptação para o nosso idioma, arranjo do maestro Zacarias, saudoso cantor das multidões Orlando Silva canta Beguim, Beguim. Mulher de malandro sabe ser carinhosa e verdade. Ela vive com tanto prazer, quanto mais apanha, a ele tem amizade, longe dele tem saudade. Ela briga com malandro, enraivecida, manda ele andar. Ele se aborrece e desaparece. Ela sente saudade, vai procurar. De malandro sabe ser carinhosa de verdade. Ela vive com tanto prazer, quanto mais apanha, a ele tem amizade, longe dele tem saudade. Muitas vezes ela chora, mas não despreza o amor que tem. Sempre apanhando e se lastimando, e perto do malandro se sente bem. E perto do malandro se sente bem. E perto do malandro se sente bem. Sei que amanhã, quando eu morrer, os meus amigos vão dizer que eu tinha um bom coração. Alguns até hão de chorar e querer me homenagear, fazendo de ouro um violão. Mas depois que o tempo passar, sei que ninguém vai se lembrar que eu fui embora. Por isso é que eu penso assim.